a tense sound. Intanto l'ho con mia vita in tua gide sound. Mesmo quando te amarei, vivo pra ti. Mesmo quando as nuvens negras vêm. Jesus.